Pai, vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor através dos toca-discos. Irmãos amados, irmãos queridos, alma limpa, purifica, bom espírito. Oh meu Deus, me ajude neste entupido. DJ, chega! Pode acreditar, morama! DJ, chega! Chega! Chega! Pode acreditar, mano. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! É muito confuso, é muito sinistro. Quem causa a miséria aqui jura ter amor pra Cristo. Sei que não é fácil, mas nada pode me parar. Sou negrão e assim vou continuar. Ainda são tempos difíceis, não mudou nada. Irmãos amados, irmãos queridos, nós podemos notar para que o Senhor Jesus opera milagres e maravilhas. Talvez muitos irmãos e irmãs ainda não notaram, não perceberam, não sabem por que Jesus opera milagres em nossa vida, em nosso meio. São sinais que Jesus opera para nós abandonar os nossos pecados. Glórias a Deus, glória a Jesus. E tocando como jamais ouvimos o local. Toda a história desse rádio. Falou aí, fui!